Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso espetacular aqui na vossa rádio Antena Web. É verdade, estamos de volta depois de muito tempo de ausência, mas enfim, não foi possível voltar antes, mas o que interessa é que cá estamos e para vos trazer então serenidades únicas num programa que assim regressa às suas emissões. É o espetacular, é o espetáculo no ar na rádio Antena Web. Já sabe que eu sou o Carlos Bonaparte e estou consigo para lhe fazer companhia durante cerca de 30 minutos. Hoje vamos começar com uma música de Adele, ao vivo, uma versão acústica. O tema chama-se Chasing Pavements. É o primeiro que vamos ouvir nesta edição do nosso espetacular. Por vir também a música All In My Soul, a música dos Aerosmith, interpretação ao vivo nos anos 90 e que nós hoje aqui vamos conferir. Vamos ficar com estas duas músicas, depois eu volto daqui a pouco para a segunda sequência, que nesse caso terá 3 músicas. Hoje são 5, habitualmente são 6, mas hoje já vai perceber porque é que são 5 músicas. Vamos então ficar com Adele e este fantástico Chasing Pavements. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't a lust I know. This is love. But if I tell the world I'll never say enough, 'cause it was not said to you. That's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads to nowhere? Or would it be a waste even if I knew my place? Should I chasing pavements, even if it leads nowhere? Yeah. I build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Chasing pavements, even if it leads to nowhere. Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Yeah. Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing pavements? Oh, should I give up, or Thank you very much. Down a one-way street with a one-night stand, with a one-track mind out in no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, there's another one burnt. So you tell me how it's gonna be this time. De regresso depois de All In My Soul, música dos Aerosmith e de Chasing Pavements, música de Adele. Agora vamos ao Brasil para ouvir uma dupla, Gal Costa com, exatamente, Herbert Viana. Quem é que não se lembra do tema Lanterna dos Afogados? E nem mais, é esta mesma música que vamos ouvir. Para ouvir também George Harrison, que ao vivo interpretou no Japão, no início dos anos 90, a música Taxman. E vamos fechar com uma música de 2008. Uma música, isto é um medley, isto é um espetáculo. Ela é um novo nome na música, mas atenção, cuidado com ele, eu acho que ainda não deram o devido valor. Jason Mraz. E se não, o que dizer do tema que vai fechar a edição de hoje, que tem mais ou menos 8 minutos e que é um medley que começa com um beatbox, no mínimo, muito original. Não é muito elaborado, mas por isso mesmo também permite outras capacidades, outras coisas que ele pode fazer, porque não é algo tão elaborado. Muito bom, sem dúvida muito bom, uma onda muito boa, a de Jason Mraz, a fechar a edição de hoje do nosso espetacular. Eu sou o Carlos Bonaparte e tive muito prazer em estar consigo, estimado ouvinte. Fique bem, forte abraço e até para a semana! Bom, eu quero chamar agora um cara que eu venho paquerando de longe já, está compondo uma canção linda para mim e vai me dar o prazer de estar aqui comigo hoje cantando uma canção. Herbert Viana. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, a luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, que já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai chega a noite e você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai dar. Fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu Yeah! Thank you. you guys. You know, I feel terrible. We've been up here the whole time singing. Anything you guys want to talk about? Everything good with you guys? Everything good with you guys? Don't complain, Father. We have like 11 minutes left in the curfew, and this song is about 4.5 minutes, so if anybody has anything they want to talk about, I thought maybe, like, you know, I could lend an ear and help you out. Anybody? Do you have any problems? What's up? Yeah? Yeah, I've had that. There's a guy you can see in South Center who will pump your whole body full of penicillin and that should go away. Anybody else? You, yeah, what's up? Yeah, where to? Yeah. Okay. Listen, there's an email. You can move anywhere you want in the world now. Don't worry about it. The high school you go to, they're gonna be fine. Lots of cool people you can get to know. Anybody else? Sometimes I wish that I was the weather. You bring me up in conversation forever. And when it rains, I'd be the top of the day. See, if you go out to the art store and you buy yourself some poster board and you write something on it, I'll play the song you write on that piece of paper. Anybody else have a song written on a piece of paper I've not played yet? Oh yeah, oh right back there, yeah. Please play Say. Yes, you got it.